Jesus. Talvez você já conheça a Bíblia inteiramente, mas não entra na cabeça essa história de ser crente. Diz que tudo é fanatismo, loucura ou coisa assim. Diz que ninguém vai ao céu, que este mundo não tem fim. Lembra-se de Nicodemos, que era religioso. Como todos nós sabemos, ele ensinava o povo. Mas Jesus disse a ele: tu és mestre em Israel, mas se queres ir para o céu, precisas nascer de novo. A tua religião não vai te salvar, te salvar. A tua religião não vai te salvar, te salvar. Sai dessa escuridão e vem para a luz. Você tem religião, mas não tem Jesus. A tua religião não vai te salvar, te salvar. A tua religião não vai te salvar, te salvar. Sai dessa escuridão e vem para a luz. Você tem religião, mas não tem Jesus. Quando o homem aceita Cristo dentro do seu coração, ele abandona o mundo com sua devassidão. Não bebe, não joga, não fuma, não rouba, não mata, não mente. Porque o povo de Deus é um povo diferente. Salvação não é sinônimo de hereditariedade. Não é tradição dos pais que vem da antiguidade. Não é visitar o templo, não é fazer caridade. Salvação é vida eterna, é conhecer a verdade. A tua religião não vai te salvar, te salvar. A tua religião não vai te salvar, te salvar. Sai dessa escuridão e vem para a luz. Você tem religião, mas não tem Jesus. A tua religião não vai te salvar, te salvar. A tua religião não vai te salvar, te salvar. Sai dessa escuridão e vem para a luz. Você tem religião, mas não tem Jesus. Isto só causa beleza, o importante é ser fiel. Tem que aceitar a Cristo, tem que carregar a cruz. No céu só entra lavado pelo sangue de Jesus. A tua religião não vai te salvar, te salvar. A tua religião não vai te salvar, te salvar. Sai dessa escuridão e vem para a luz. Você tem religião, mas não tem Jesus. A tua religião não vai te salvar, te salvar. A tua religião não vai te salvar, te salvar. Sai dessa escuridão e vem para a luz. Você tem religião, mas não tem Jesus.